paz do Senhor. Eu acredito que existam dois tipos de cristianismo, um verdadeiro e um falso. Imagine um grande estádio de futebol, como o Morumbi, como o Maracanã, num dia de jogo. Existe aquele povo que está lá na arquibancada, gritando, levantando os braços, elogiando, batendo palma, ou vaiando, ou reclamando, ali como irmãos se abraçando, todos com um uniforme, mas não saem do lugar. Existe aquele grupo, aquela família, aquela equipe, que está lá no campo trabalhando. Também choram, também reclamam, também levantam as mãos, sorriem, mas eles estão dando ali o sangue, estão se movimentando por um ideal, por uma bandeira. E o cristianismo que está ali no campo, o técnico é Jesus Cristo. Qual cristianismo você pertence? O da arquibancada que só torce, só observa, ou do campo que trabalha? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.